corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas. Na Rádio Paralelo. Mais uma vez, boa noite a todo o auditório da Rádio Paralelo. Nesta quarta emissão do programa Corpos Esquisitos, e como estamos em tempos de guerra, vou-vos deixar com dois trabalhos de dois cidadãos que representam, no fundo, quem mais sofre com a guerra, que são os deslocados entre fronteiras e os migrantes, as pessoas que fogem da guerra, as pessoas que fogem da falta de liberdade. Portanto, vamos propor em som de fundo que ouçamos o trabalho de um cidadão cigano de nome Peter Vassal, que, oriundo da antiga Checoslováquia, da zona da Boémia, fugiu para o Ocidente após 1969, acho eu, que foi a Revolução de Praga. Ele fugiu para a parte ocidental da Europa, vadiou muito, fez jardinagem, deu aulas de yoga e eventualmente acabou estabelecendo-se na Irlanda, na República da Irlanda, tocando nas ruas, acabou por comprar uma propriedade rural de Voluta e fez dela a sua casa, o seu estúdio. Conheceu músicos como Stephen Stapleton, dos Nursery Duane, e começou a gravar música. Ele, que na antiga Checoslováquia era um músico e ator de grupos de teatro dissidente, encontrou a sua expressão artística no Ocidente, nas Ilhas Britânicas, mais assim dizendo. Ao mesmo tempo que ouvimos Aranos, ou seja, Peter Vassal, com a alcunha de Aranos, no álbum Samadhi, vou-vos propor ouvir também a leitura de um livro de outro refugiado, digamos, de outro migrante, também neste caso por razões políticas, que é um judeu russo chamado Alexandre Koire, que veio para o Ocidente na primeira década do século XX, 1905-1910, após ser preso por suspeitas de incêndio e roubo a um governador czarista russo. Veio para o Ocidente, tornou-se cidadão francês em 1920 e fez toda uma carreira na área filosófica. O livro chama-se Reflexões sobre a Mentira e foi editado pela VS, uma editora de Lisboa. Pode ser comprado, por exemplo, na Livraria Utopia, no Porto. É um livro que fala sobre... Foi escrito na altura da Segunda Guerra Mundial, em pleno hitlerismo, mas que hoje ainda se mantém atual nos dias de hoje. Vamos então continuar a ouvir Aranos ou Aranios e ouvir a leitura de Reflexões sobre a Mentira de Alexandre Koire. Revelações sobre a Mentira, de Alexandre Caire. Nunca se mentiu tanto como nos nossos dias, nem se mentiu de forma tão descarada, sistemática e constante. De ilusão que não é verdade, que a mentira é tão antiga como o mundo, ou pelo menos como o homem. Mendax ab initio. Que a mentira política nasceu com a própria cidade, tal como superabundantemente nos ensina a história. Por fim, se recuar nos tempos, que a lavagem ao cérebro da Primeira Guerra Mundial e a mentira eleitoral da época que se lhe seguiu atingiram níveis e estabeleceram recordes que serão muito difíceis de ultrapassar. Tudo isto é verdade, provavelmente, ou quase. É certo que o homem se define pela palavra, que esta desencadeia a possibilidade da mentira, e que mentir, a despeito de pórfiro, muito mais do que rir, é próprio do homem. É igualmente certo que a mentira política pertence a todos os tempos, que as regras e a técnica, aquilo que outrora se chamava de demagogia, que nos nossos dias se chama de propaganda, foram sistematizadas e codificadas há milhares de anos, e que os produtos destas técnicas, a propaganda dos impérios esquecidos e desfeitos em pó nos falam, ainda nos dias de hoje, do alto das muralhas Karnak e dos rochedos de Sankara. É incontestável que o homem sempre mentiu. Mentiu a si próprio e aos outros. Mentiu para seu prazer, o prazer de exercer essa faculdade espantosa de dizer o que não é e criar, através da sua palavra, um mundo que é o único responsável e autor. Igualmente, mentir para se defender. A mentira é uma arma, é a arma preferida do inferior e do fraco. Enganando o adversário, se afirma e se vinga dele. Enganar é também humilhar, o que explica a mentira muitas vezes gratuita das mulheres e dos escravos. Mas não vamos proceder aqui à análise fenomenológica da mentira, ao estudo do lugar que ocupa na estrutura do ser humano. Isso daria para encher um volume. É à mentira moderna, e até mesmo mais estritamente à mentira política moderna, que gostaríamos de consagrar algumas reflexões. Pois, apesar das críticas que nos irão fazer e das que fazemos a nós próprios, continuamos convencidos de que, nesse domínio, quo nihil anticus, a época atual, ou mais exatamente, os regimes totalitários inovaram muitíssimo. Talvez a inovação não seja total. Os regimes totalitários não tenham feito senão levar até ao fim certas tendências, certas atitudes, certas técnicas que existiam muito antes deles. Mas nada é anteriormente inteiramente novo neste mundo. Tudo tem fontes, raízes, germes. Qualquer fenómeno, qualquer noção, qualquer tendência levada até ao fim se altera e se transforma em qualquer coisa sensivelmente diferente. Entendemos, portanto, que nunca se mentiu tanto como nos nossos dias e que nunca se mentiu tão massiva e totalmente como se faz hoje em dia. Nunca se mentiu tanto. De facto, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, torrentes de mentiras são despejadas no mundo. A palavra, a escrita, o jornal, a rádio. Todo o processo técnico é posto ao serviço da mentira. O homem moderno, também aqui, é no homem totalitário que pensamos, está mergulhado na mentira, respira a mentira, está submetido à mentira em todos os instantes da sua vida. O regime totalitário está essencialmente ligado à mentira, a tal ponto que nunca se mentiu tanto em França como desde o dia em que, inaugurando evolução para um regime totalitário, o Marechal Pétain proclamou: odeia a mentira. Quanto à qualidade, queremos dizer, a qualidade intelectual da mentira moderna evoluiu em sentido inverso ao do seu volume, o que é compreensível, de resto. A mentira moderna é essa a sua qualidade distintiva, é fabricada em massa e dirige-se às massas. Ora, qualquer produção em massa, qualquer produção intelectual, sobretudo, destinada às massas, está obrigada a baixar os seus standards. Igualmente, se nada é mais refinado que a técnica da propaganda moderna, nada é mais grosseiro do que o conteúdo das suas asserções, que revelam um desprezo absoluto e total pela verdade, e mesmo pela simples verosimilhança, desprezo que apenas é igualado pelo das faculdades mentais daqueles a quem se dirige e que ele implica. Poderíamos mesmo perguntar-nos, efetivamente perguntámo-nos, se ainda se tem o direito de falar aqui de mentira. De facto, a noção de mentira pressupõe a de veracidade, que é a oposição e a negação, assim como a noção do falso pressupõe a do verdadeiro. Ora, as filosofias oficiais dos regimes totalitários proclamam unicamente que a concepção da verdade objetiva, uma para todos, não tem qualquer sentido, e que o critério da verdade não é o seu valor universal, mas a sua conformidade ao espírito da raça, da nação ou da classe, sua utilidade racial, nacional ou social. Prolongando e levando até ao fim as teorias biologistas, pragmatistas e ativistas da verdade, e consumando assim aquilo a que muito bem se chamou de traição dos clérigos, as filosofias oficiais dos regimes totalitários negam o valor próprio do pensamento, que para eles não é uma luz, mas uma arma. O seu fim, a sua função, dizem-nos eles, não é revelar-nos o real, ou seja, o que é, mas ajudar-nos a modificá-lo, a transformá-lo, guiando-nos em direção ao que não é. Ora, na verdade, tal como se reconheceu desde há muito tempo, o mito é muitas vezes preferível à ciência, e a retórica que se dirige às paixões, à demonstração que se dirige à inteligência. Também nas suas publicações, mesmo naquelas que se dizem científicas, nos seus discursos, evidentemente na sua propaganda, os representantes dos regimes totalitários preocupam-se muito pouco com a verdade objetiva. Mais fortes do que o próprio Deus Todo-Poderoso, transformam a seu gosto o presente e até o passado. É interessante estudar desse ponto de vista o ensino histórico dos regimes totalitários e as suas variações. Os novos manuais de história das escolas francesas ofereceriam uma óptima colheita para a reflexão. Daí, poder-se-ia concluir, o que por vezes se faz, que os regimes totalitários estão para lá da verdade e da mentira. Queremos que, da nossa parte, que não é assim. A distinção entre a verdade e a mentira, o imaginário e o real, continua perfeitamente válida no próprio interior das concepções dos regimes totalitários. É apenas o seu lugar e o seu papel que estão, de algum modo, invertidos. Os regimes totalitários são fundados em cima da primazia da mentira. O lugar da mentira na vida humana é bastante curioso. Os códigos da moral religiosa, pelo menos no que diz respeito às grandes religiões universalistas, sobretudo aquelas que provêm do monoteísmo bíblico, condenam a mentira de uma forma rigorosa e absoluta, o que de resto é compreensível, sendo o seu Deus o da luz e do saber e do ser, daí precede necessariamente que seja também o da verdade. Mentir, ou seja, dizer aquilo que não é, deformar a verdade e velar o ser, é portanto um pecado. Além disso, um pecado muito grave, pecado de orgulho, pecado contra o Espírito, pecado que nos separa de Deus e que nos opõe a Deus. A palavra de um justo, tal como a palavra divina, não pode e não deve ser senão a da verdade. As morais filosóficas, postos de parte alguns casos de rigorismo extremo, como os de Kant e de Fichte, são, falando em termos gerais, muito mais indulgentes, mais humanas, intransigentes no que diz respeito à forma positiva e ativa da mentira, suggestio falsi, são no muito menos no que diz respeito à sua forma negativa e passiva, suppressio veri. Elas sabem que, conforme diz o provérbio, nem todas as verdades devem ser ditas, pelo menos não sempre, e não a toda a gente. Muito mais do que as morais de base puramente religiosa, as morais filosóficas têm em conta que a mentira se exprime através de palavras e que toda palavra se dirige a alguém. O termo palavra é usado aqui no sentido mais amplo de expressão e sugestão. É evidente que se pode mentir sem abrir a boca. As morais religiosas fazem da verdade uma obrigação diante de Deus e não diante dos homens. Proíbem que se minta diante de Deus e aos homens. Não se mente para o ar. Mente-se, como se diz ou não se diz, a verdade a alguém. Ora, se a verdade é mesmo o alimento da alma, é o sobretudo das almas fortes. Pode ser perigosa para os outros, pelo menos em estado puro. Pode mesmo magoá-los. Há que doseá-la, diluí-la, prepará-la. Além disso, há que ter bem a noção das consequências do uso que dela farão aqueles a quem for dita. Não há, portanto, falando em termos gerais, obrigação moral de dizer a verdade a toda a gente. E nem toda a gente tem o direito de exigir de nós. As regras da moral social, da moral real que se exprime nos nossos costumes e que governa de facto as nossas ações, são ainda bem mais frouxas do que as da moral filosófica. Essas regras, falando em termos gerais, condenam a mentira. Toda a gente sabe que é feio mentir, mas essa condenação está longe de ser absoluta. A proibição está longe de ser total. Há casos em que a mentira é tolerada, permitida e até recomendada. Também aqui, uma análise precisa nos levaria demasiado longe. Grosso modo, pode-se constatar que a mentira é tolerada, tanto quanto não prejudique o bom funcionamento das relações sociais, tanto quanto não faça mal a ninguém. É permitido tanto quanto não rasgue o laço social que une o grupo, ou seja, tanto quanto se exerça não no interior do grupo, do nós, mas no exterior dele. Não se engana aos seus, quanto aos outros. Palavra de honra, não são eles precisamente os outros? A mentira é uma arma, logo é lícito empregá-la na luta. Seria até estúpido não fazer. Na condição, todavia, de apenas empregar contra o adversário e de não virar contra amigos e aliados. Pode-se então, falando em termos gerais, mentir ao adversário, enganar o inimigo. Há poucas sociedades que, como os maoris, sejam tão cavalheirescos a ponto de proibirem os estratagemas da guerra. Ainda menos que, como os Quakers e os Wahhabitas, sejam religiosas a ponto de proibirem qualquer mentira dirigida ao outro, ao estranho, ao adversário. Em quase todo o lado se admite que o engano é permitido na guerra. A mentira não é, falando em termos gerais, recomendada nas relações pacíficas. No entanto, sendo um estrangeiro um inimigo potencial, a verdade nunca foi considerada como a qualidade mestra dos diplomatas. A mentira é mais ou menos admitida no comércio. Também os costumes nos impõem limites que têm tendência a tornar-se cada vez mais estreitos. Contudo, os costumes comerciais mais rígidos toleram, sem protestar, a mentira confessada da publicidade. A mentira continua a ser, portanto, tolerada e admitida, mas precisamente é apenas tolerada e admitida. Em certos casos, continua uma exceção, como a guerra, a qual somente se torna justo e bom usá-la. Mas se a guerra, de estado excepcional, episódico, passageiro, se tornasse num estado perpétuo e normal? É claro que a mentira, de caso excepcional, se tornaria também ela num caso normal. E um grupo social que se visse e sentisse rodeado de inimigos nunca hesitaria em empregar contra eles a mentira. Verdade para os seus, mentira para os outros, tornar-se-ia numa regra de conduta, entraria nos costumes do grupo em questão. Vamos mais longe. Consumemos a ruptura entre nós e os outros. Transformemos de facto a hostilidade numa inimizade de algum modo essencial, fundada na própria natureza das coisas. O melhor meio de levar a oposição até ao fim é torná-la biológica. Não é por acaso que o fascismo se tornou racismo. Tornemos os nossos inimigos ameaçadores e poderosos. É claro que qualquer grupo, situado assim no meio do mundo de adversários irredutíveis e irreconciliáveis, veria um abismo abrir-se entre si próprio e eles. Um abismo que nenhum laço, nenhuma obrigação moral poderia voltar a transpor. Parece evidente que num e para um tal grupo, a mentira para os outros, evidentemente, não seria um ato simplesmente tolerado, nem sequer uma simples regra de conduta social. Tornar-se-ia obrigatória, transformar-se-ia numa virtude. Em contrapartida, a verdade mal colocada, a incapacidade de mentir, bem longe de ser considerada um traço cavalheiresco, tornar-se-ia numa tara, um sinal de fraqueza e de incapacidade. A análise muito sumária e incompleta ao qual acabamos de nos entregar não é, longe disso, um simples exercício dialético, um estudo abstrato de uma possibilidade absolutamente teórica. Bem pelo contrário, nada é mais concreto e real do que os agrupamentos sociais de que tentamos esboçar a descrição esquemática. Não seria difícil dar e até multiplicar exemplos de sociedades cuja estrutura mental apresenta, em diversos níveis, os tratos fundamentais ou, se preferir, a progressão fundamental que acabamos de indicar. Citemos ao acaso treino para a mentira do jovem espartano e do jovem índio, mentalidade do marrano ou do jesuíta. Ora, esses níveis, de que aliás seguimos a escala ascendente, exprimem, parece-nos, a ação de três fatores. 1. É o nível de afastamento e a oposição entre grupos em questão. Há uma grande diferença entre a hostilidade natural para com o estrangeiro, inimigo potencial e até inimigo real, e o ódio sagrado que se inspira os combatentes de uma guerra religiosa. E há uma grande diferença entre esta última e a ferocidade biológica que anima aqueles que participam numa guerra de exterminação racial. 2. A relação de força, ou seja, o nível de perigo que ameaça o grupo estudado, da parte dos seus vizinhos inimigos. A mentira, já o dissemos, é uma arma, e sobretudo uma arma do mais fraco. Não se emprega a astúcia contra aqueles que estamos certos de esmagar sem grandes riscos. Pelo contrário, ser-se-á astucioso para escapar ao perigo. A mentira é uma arma, portanto não será empregada se não se for ameaçado e não se correr perigo. Daqui resulta que um agrupamento não adotará a regra da mentira, a não ser que, sendo o mais fraco, seja atacado e perseguido. Se o não for, continua isento da perversão estudada por nós, mesmo se, como os Jainas e os Parsis, formaram uma comunidade absoluta e rigorosamente fechada. 3. O nível de frequência dos contactos entre os grupos hostis e os seus membros. De facto, se estes grupos, por mais hostis que sejam, nunca entrarem em contacto, ou apenas no campo de batalha, se os membros de um grupo nunca frequentarem os dos outros, muito raramente terão, fora da astúcia guerreira, oportunidade para desmentir. Mentira pressupõe o contacto, implica e exige o convívio. Esta última observação obriga-nos a levar a análise um pouco mais à frente. Suprimamos a existência autónoma do nosso grupo. Mergulhemo-lo por inteiro no mundo hostil de um agrupamento de estrangeiro e imerjámo-lo por inteiro no seio de uma sociedade inimiga com a qual, apesar disso, continua diariamente em contacto. É claro que no e para o agrupamento em questão, a faculdade de mentir será tanto mais necessária e a virtude da mentira tanto mais apreciada quanto a pressão exterior, quanto a tensão entre nós e os outros, quanto a inimizade dos outros por nós, quanto a ameaça que esses outros fazem pesar sobre nós, crescer e aumentar de intensidade. Vamos uma vez mais até à situação limite. Façamos crescer a hostilidade até a tornar absoluta e total. É claro que o grupo social de que estamos a seguir as transformações se verá obrigado a desaparecer. Desaparecer de facto, aplicando até ao fim a técnica e a arma da mentira, ou desaparecer dos olhos dos outros, escapar aos seus adversários, esquivar-se da sua ameaça, refugiando-se na noite secreta. A inversão duravente é total. A mentira para o nosso grupo, que se tornou num grupo secreto, será mais do que uma virtude. Tornou-se numa condição de existência, seu modo de ser habitual, fundamental e primário. O estudo do agrupamento secreto foi singularmente negligenciado pela sociologia. Talvez conheçamos relativamente bem as sociedades secretas da África Equatorial. Em contrapartida, ignoramos tudo ou quase tudo daquelas que existiram e que existem na Europa. Ora, se por vezes conhecemos a sua história, ignoramos a estrutura tipológica desses agrupamentos, de que Simmel foi praticamente o único a reconhecer a importância. Precisamente por ser secreto, certos traços característicos próprios de todos os grupos sociais, enquanto tal, ver-se-ão exagerados para lá do limite. Assim, por exemplo, um qualquer agrupamento ergue uma barreira mais ou menos permeável e transponível entre ele próprio e os outros. Qualquer agrupamento reserva para os seus membros um tratamento privilegiado, estabelece entre eles um certo nível de união, de solidariedade, de amizade. Qualquer agrupamento atribui uma importância particular à manutenção dos limites de separação entre ele e os outros, e, portanto, à preservação dos elementos simbólicos que lhe formam de algum modo o conteúdo. Qualquer agrupamento vivo, pelo menos, considera a pertença ao grupo como um privilégio e uma honra. Há provavelmente grupos, uns grupos de párias, que consideram eles próprios a pertença ao agrupamento uma desgraça ou uma desonra. Esses grupos acabam geralmente por desaparecer, mas enquanto existem, consideram todas as invasões como traições. Qualquer agrupamento vivo considera a pertença ao grupo como um privilégio e uma honra, e vê na fidelidade ao grupo um dever para com os seus membros. Qualquer agrupamento, por fim, a partir do momento em que se consolida e atinge uma certa dimensão, comporta uma certa organização, uma certa hierarquia. Todos esses traços que se exacerbam no agrupamento secreto. A barreira, embora se mantenha em certas condições transponível, torna-se impermeável. A agregação ao grupo torna-se iniciação irrevogável. A solidariedade transforma-se num apego apaixonado e exclusivo. Os símbolos adquirem um valor sagrado. A fidelidade ao grupo torna-se no dever supremo, por vezes até o único, dos seus membros. Quanto à hierarquia, ao tornar-se secreta, adquire também ela um valor absoluto e sagrado. A distância entre os seus níveis aumenta, a autoridade torna-se ilimitada e a obediência, perinde ac cadaver, regra e norma das relações entre o membro do grupo e os seus chefes. Mas há mais. Qualquer agrupamento secreto, quer seja um agrupamento de doutrina ou um agrupamento de ação, uma seita ou uma conspiração, e além disso, o limite entre os dois tipos de agrupamentos é bastante difícil traçar, sendo o grupo de ação ou tornando-se quase sempre um agrupamento de doutrina, é um agrupamento munido de um segredo, ou mesmo munido de segredos. Queremos dizer que, mesmo quando puro agrupamento de ação, como um bando de gangsters ou uma conspiração nos bastidores, ele não possui uma doutrina esotérica e secreta de que esteja obrigado a salvaguardar os mistérios, velando-os aos olhos dos não iniciados. Sua própria existência está indissoluvelmente ligada à manutenção de um segredo e até de um duplo segredo, a saber, o segredo da sua própria existência, bem como dos fins da sua ação. Daqui, resulta que o dever supremo do membro de um agrupamento secreto, o ato no qual se exprime o seu apego e a sua fidelidade a este, o ato pelo qual se afirma e se confirma a sua pertença ao grupo, consiste paradoxalmente na dissimulação desse facto. O mesmo se aplica em relação ao agrupamento de propaganda religiosa ou política aberta, agrupamento cujos membros aceitam ou procuram um mártir como testemunho da sua fé, para quem um mártir constitui um meio de propaganda e de ação. Dissimular o que ele é e, para poder fazê-lo, simular o que não é. Eis, portanto, o modo de existência que necessariamente qualquer grupo secreto impõe aos seus membros. Dissimular o que se é, simular o que não se é. Isto implica claramente não dizer nunca o que se pensa e aquilo em que se acredita, e também dizer sempre o contrário. Para qualquer membro de um grupo secreto, a palavra de facto não é senão um meio de esconder o seu pensamento. Assim, tudo o que se diz é falso. Qualquer palavra, pelo menos qualquer palavra pronunciada em público, é mentira. Apenas as coisas que não se dizem, ou pelo menos que só se revelam aos seus, são ou podem ser verdadeiras. Portanto, a verdade é sempre esotérica e oculta. Nunca é acessível ao comum, ao vulgar, ao profano, nem mesmo àquele que não está completamente iniciado. Qualquer membro do agrupamento secreto, digno do seu papel, tem plena consciência disso. Assim, nunca acreditará no que ouvir dizer em público, através de um membro do seu próprio agrupamento, e, sobretudo, nunca admitirá como verdade qualquer coisa que for publicamente proclamada pelo seu chefe, pois não é ele que se dirige ao seu chefe, mas aos outros, a esses outros que ele tem o dever de cegar, de enganar, de iludir. Crer nas informações e nas sugestões esotéricas é demonstrar, através disso mesmo, a insuficiência da sua iniciação, a desqualificar-se. Assim, através do novo paradoxo, na recusa de acreditar no que ele diz e proclama, se exprime a confiança do membro do grupo, do agrupamento secreto no seu chefe. Poder-se-ia objetar que a nossa análise, por mais justa que seja, se afasta do assunto. Os governos totalitários não são, infelizmente, nada menos do que sociedades secretas, rodeadas de inimigos ameaçadores e poderosos, e obrigadas por esse facto a procurar a proteção da mentira, a ocultar-se e a dissimular-se. Sabe-se, no entanto, a que ponto os regimes totalitários cultivam entre os seus aderentes e os seus povos a psicologia do justo perseguido, do povo eleito rodeado de um mundo de inimigos que lesam os seus direitos e ameaçam a sua existência. Inversão característica da situação real, que alimenta o sobressalto de inferioridades totalitárias. E mesmo os partidos únicos que formam a estrutura dos regimes totalitários não podem, de ilusão, ter nada em comum com os grupamentos de conspiradores. Eles operam, de facto, às claras. Sim, muito longe de se quererem fechar e erguer uma barreira entre eles próprios e os outros, seu objetivo confessado e patente é justamente absorver todos esses outros, englobar e abarcar a nação ou a raça inteira. Além disso, poder-se-ia contestar igualmente a ligação que pretendemos estabelecer entre totalitarismo e mentira. Poder-se-ia alegar que, bem longe de esconder e dissimular os objetivos mais próximos e distantes das suas ações, os governos totalitários proclamaram-nos sempre urbi et orbi, para o que nenhum governo democrático uma vez teve coragem, e que é ridículo acusar de mentir alguém que, como Hitler, anunciou publicamente e até imprimiu preto no branco no Mein Kampf, programa que de seguida realizou ponto por ponto. Talvez tudo isto seja correto, mas apenas em parte. E é por isso que as objeções que acabamos de formular não nos parecem minimamente decisivas. É verdade que Hitler, tal como outros dirigentes dos países totalitários, anunciou publicamente todo o seu programa de ação. Mas isso precisamente por saber que os outros não acreditariam nele, que as suas declarações não seriam levadas a sério pelos não iniciados. Foi precisamente ao dizer-lhes a verdade que ficou seguro de iludir e de enganar os adversários. A técnica da mentira, em segundo grau, foi, sabemo-lo bem, largamente empregada pela diplomacia bismarckiana. A sua utilização, justamente com a da mentira simples, tem como resultado confundir o adversário, a característica da diplomacia totalitária. Essa é uma técnica maquiavélica de mentira em segundo grau, uma das técnicas mais perversas, na qual a própria verdade se torna um puro instrumento de engano. Engana os adversários, em contrapartida, os seus, os iniciados e aqueles que são dignos de o ser, encontrarão aí o anúncio e a expressão da verdade. Parece que essa verdade não tem nada em comum com a verdade. É igualmente verdade que nem os Estados nem os partidos totalitários são sociedades secretas no sentido preciso desse termo e que estes agem publicamente e até com grande publicidade. É que são, precisamente, e é nisso que consiste a inovação de que falámos mais atrás, são conspirações às claras. Uma conspiração às claras, forma nova e curiosa do agrupamento de ação, própria da época democrática, da época da civilização de massas, não está cercada pela ameaça e, portanto, não precisa de dissimular. Bem pelo contrário, estando obrigada a agir sobre as massas, a conquistar as massas, englobar e organizar as massas, precisa de se mostrar na luz e até de concentrar essa luz sobre si mesma e, sobretudo, sobre os seus chefes. Do mesmo modo, os membros do agrupamento não precisam de se esconder. Bem pelo contrário, podem atestar a ostentar a sua pertença ao agrupamento, ao partido, podem torná-la visível e reconhecível para os outros, e mesmo para os seus, através de sinais exteriores, de emblemas, de insígnias, através do uso de braçadeiras ou mesmo através de uniformes, através de gestos rituais realizados em público. Mas, tal como os membros de uma sociedade secreta, e isso apesar de, como acabamos de mencionar, a conspiração às claras tender necessariamente a tornar-se uma organização de massas, manterá uma distância entre si próprio e os outros. A adoção de sinais exteriores que pertence ao partido está apenas acentuará a oposição e tornará mais clara a barreira que os separa dos do exterior. A fidelidade ao agrupamento continuará a ser a virtude principal dos seus membros. A hierarquia interior do partido assumirá o aspecto e terá a estrutura de uma organização militar. E a regra non servatur fides infidelibus não será senão escrupulosamente observada, pois a conspiração às claras, se não é uma sociedade secreta, é pelo menos uma sociedade com segredos. A vitória, isto é, o êxito da conspiração, não destruirá os traços que acabamos de mencionar. Limitar-se-á a enfraquecer uns, mas em contrapartida a intensificar outros, e muito particularmente a reforçar o sentimento de superioridade da nova classe dirigente, a sua convicção de pertencer a uma elite, a uma aristocracia completamente separada da massa. Poder-se-ia chamá-la de aristocracia da mentira, se esses termos não discordassem entre si. De facto, uma elite da mentira é necessariamente uma elite mentirosa, uma cacocracia e não uma aristocracia. Os regimes totalitários não são nada mais do que conspirações como estas, originadas do ódio, do medo, da inveja, alimentadas por um desejo de vingança, de dominação, de rapina. Conspirações que tiveram êxito, ou melhor, e este é um ponto importante, são conspirações que tiveram um êxito parcial. Tiveram um êxito em se impor no seu país, em conquistar o poder, em se apoderar do Estado, mas que não tiveram êxito, ainda não, em realizar os objetivos que se propuseram. Para quem o souber ler, o objetivo de dominação mundial está claramente formulado em Mein Kampf. E por isso, mas que não tiveram êxito em realizar os objetivos que se propuseram, e por esse mesmo facto continuam a conspirar. Poder-se-ia perguntar se a noção de conspiração às claras não é uma contradição in adjecto. Uma conspiração implica mistério e segredo. Como poderia ela fazer-se às claras? Sem dúvida, qualquer conspiração implica o segredo. O segredo concerne precisamente aos objetivos da sua ação. Objetivos que ela deve dissimular justamente para poder atingi-los e que apenas são conhecidos por aqueles que dela fazem parte. Mas a conspiração às claras não representa qualquer exceção a esta regra, pois, tal como acabamos de dizer, ao mesmo tempo que é uma sociedade secreta, é do mesmo modo uma sociedade com segredos. Todavia, como é que uma sociedade desse género, ou seja, uma sociedade que opera na praça pública, que procura organizar as massas e cuja propaganda se dirige às massas, conseguiria guardar um segredo? A pergunta é completamente legítima, mas a resposta não é tão difícil como parece à primeira vista. É até bastante simples. Pois há apenas uma forma de guardar o segredo, é não o revelar, ou revelá-lo apenas àqueles de quem estamos seguros, a uma elite de iniciados. Ora, na conspiração às claras, essa elite que sozinha está entregue aos objetivos reais do conluio é muito naturalmente formada pelos chefes, pelos membros dirigentes do partido. E como este exerce uma ação pública e os seus chefes agem em público, são obrigados a expor publicamente a sua doutrina, fazer discursos públicos e declarações públicas. Segue-se que a manutenção de um segredo implica a aplicação constante da regra. Qualquer asserção pública é um criptograma e uma mentira, tanto uma asserção doutrinal quanto uma promessa política, tanto a teoria ou a fé oficial quanto uma obrigação contraída por contrato. A teoria é ainda propaganda. Propagada é verdade por não iniciados que nela creem. Non servatur fides infidelibus continua a ser a regra suprema. Os iniciados sabem-no. Os iniciados e aqueles que são dignos de o ser. Eles compreenderão, decifrarão e perceberão o véu que mascara a verdade. Os outros, os adversários das massas, incluindo a massa dos aderentes ao agrupamento, aceitarão como verdadeiras as asserções públicas, por isso mesmo revelar-se-ão indignos de receber a verdade secreta e de fazer parte da elite. os iniciados, os membros da elite, e isto por uma espécie de saber intuitivo e direto, conhecem o pensamento íntimo e profundo do dirigente, conhecem os fins secretos e reais do movimento. Uma espécie de contato de mitos, tipo estabelece entre o iniciado ou para aquele que querer sê-lo entre ele próprio e o dirigente. Por isso, não são de maneira nenhuma perturbados pelas condições, contradições e inconsistências das suas asserções públicas. Sabem que elas têm por fim enganar as massas, os adversários, os outros, e admiram o chefe que maneja e pratica tão bem a mentira. Quanto aos outros, aos que creem, mostram por esse mesmo facto que são insensíveis à contradição, impermeáveis à dúvida e incapazes de pensar. A atitude espiritual que acabamos de descrever, atitude que é de todos os regimes totalitários e, sobretudo, evidentemente, do regime totalitário por excelência, ou seja, do regime hitleriano, implica, obviamente, uma concepção do homem, uma antropologia, mas por ser oposta à antropologia democrática ou liberal, a antropologia totalitária não consiste, de maneira nenhuma, numa inversão dos valores que, diminuindo o pensamento, a inteligência e a razão, pusesse no topo do ser humano as forças obscuras, telúricas, do instinto e do sangue. Sem dúvida, a antropologia totalitária insiste na importância, no papel e na primazia da ação, mas não despreza de forma nenhuma a razão. Ou pelo menos o que ela despreza, ou mais exatamente a domina, são apenas as suas formas mais altas, a inteligência intuitiva, o pensamento teórico, o nous, como lhe chamavam os gregos. Quanto à razão discursiva, a razão raciocinadora e calculista, de forma nenhuma lhe menospreza o valor. Bem pelo contrário, coloca-a tão alto que a recusa ao comum dos mortais. Na antropologia totalitária, o homem não se define pelo pensamento, pela razão, pelo juízo, justamente porque, segundo ela, a imensa maioria dos homens está desprovida deles. Além disso, neste caso, pode-se ainda falar de homem? De forma nenhuma, pois a antropologia totalitária não admite a existência de uma essência humana, una e comum a todos. Entre os membros da elite e o resto da humanidade, o Homo sapiens e o Homo credulus, há, para a antropologia totalitária, tanta diferença como para a antropologia gnóstica entre os ilíricos e os pneumáticos, ou na antropologia aristotélica entre o homem livre e o escravo. Entre um homem e um outro homem, a diferença não é, para a antropologia totalitária, uma diferença de nível, mas uma diferença de natureza. A velha definição grega que identifica o homem como zoon logikon assenta num equívoco. Não há ligação necessária entre logos razão e logos palavra, tanto como não há nada em comum entre o homem animal racional e o homem animal falante, pois o animal falante é, antes de mais, um animal crédulo. O animal crédulo é precisamente aquele que não pensa. O animal pensante procura a intelecção. O animal crédito, a certeza. O pensamento julga a antropologia totalitária, ou seja, a razão, a discernimento verdadeiro e do falso, decisão e juízo, é uma coisa muito rara e muito pouco espalhada pelo mundo. Uma questão da elite e não das massas. Quanto a estas, são guiadas, ou melhor, movidas pelo instinto, pela paixão, pelos sentimentos, pelos ressentimentos. Não sabem pensar, nem crer, apenas sabem obedecer e acreditar. Credere, obbedire e combattere, é esse o dever do povo, o pensamento está reservado ao dirigente. Creem em tudo o que lhe dizem, desde que se lhes diga com suficiente insistência, desde que igualmente se lhes lisonjeiem as paixões, os ódios, os medos. Portanto, é escusado procurar ficar aquém dos limites da verosimilhança. Pelo contrário, quanto mais grosseira, massiva e cruamente se mente, mais irão acreditar em nós e seguir-nos. É igualmente escusado procurar evitar a contradição. As massas nunca repararão nela. É escusado procurar coordenar o que se disse a uns com o que se disse a outros. Ninguém vai acreditar no que se disse aos outros. Toda a gente vai gritar no que lhe disseram a ele. A técnica da mentira múltipla procede em conformidade com o princípio: sou um pássaro, vejo as minhas asas, sou um rato, vivo aos ratos, e oferece a grande vantagem de permitir a falsa confidência, equivalente psíquico da falsa iniciação. Tais enganados, a falsa satisfação de formar uma exceção, de se crer um segredo e de experimentar um sentimento de superioridade e, portanto, contentamento, vendo os outros sucumbir à mentira. É escusado visar a coerência. As massas não têm memória. Os italianos são nórdicos, declarou um belo dia Mussolini, depois de ter escarnecido durante anos e publicamente por escrito do racismo italiano. É escusado dissimular-lhes a verdade. Elas são radicalmente incapazes de a perceber. E até é escusado esconder às massas que as enganamos. Elas nunca compreenderão que é algo que lhes importa, que o que está em questão é o tratamento ao qual são submetidas. A tal ponto que Hitler se permitiu expor essa teoria da mentira no Mein Kampf. Muitos poucos leitores compreenderam o que era deles que se falava. É esta antropologia que é a base da propaganda dos membros da conspiração às claras. E é o próprio sucesso que ela obtém que explica o desprezo literalmente sobre-humano dos totalitários, queremos dizer, dos membros da elite que sabe, para com as massas. A noção de massas adquire desta forma um sentido de algum modo qualitativo e funcional. As massas definem-se pela incapacidade de pensar, e esta revela-se e demonstra-se nu e pelo facto de crerem nas doutrinas, nos ensinamentos, nas promessas dos Führers, dos Duces e de outros dirigentes de regimes totalitários. Claro que, tomado neste sentido, o termo massa já não designa uma categoria social, mas uma categoria intelectual, em que os membros das massas são muito frequentemente recrutados dentro das elites sociais. Para com as massas, ou seja, para com todos aqueles que creem neles e que os seguem, igualmente para todos aqueles que, sem o seguirem, creem neles. Não vamos contestar a legitimidade dessa atitude. A nós parece-nos razoavelmente justificada. Além disso, os representantes e os dirigentes dos regimes totalitários estão em boa posição para julgar o valor intelectual e moral dos seus aderentes, dos seus trouxas. Limitar-nos-emos simplesmente a constatar que, se o êxito da conspiração dos totalitários pode ser considerado como uma prova experimental da sua doutrina antropológica e da eficácia perfeita dos métodos de ensino e educação nela fundados, essa prova não vale senão para os seus próprios países e para os seus próprios povos. Não vale para os outros, notavelmente para os países democráticos, que, permanecendo obstinadamente incrédulos, se mostraram refratários à propaganda totalitária. Pois, nesses países, essa propaganda, ainda que apoiada por conspirações locais, só conseguiu, no fim de contas, enganar uma certa parte da suposta elite social. Assim, através de um derradeiro paradoxo, que no fundo não é, são precisamente as massas populares dos países democráticos, desses países pretensamente degenerados e abastardados, que, segundo os próprios princípios da antropologia totalitária, provam pertencer à categoria superior da humanidade e ser compostas por homens pensantes, e são, em contrapartida, os pseudo-aristocratas totalitários que representam a sua categoria inferior, a do homem crédulo e que não pensa. É na prisão suspeito de ter participado num atentado contra o governador durante a Revolução Russa de 1905 que Alexandre Coiré, muito jovem, se inicia na leitura do O Cérebro, a cujas aulas mais tarde irá assistir, quando em 1908 parte para a Alemanha. Desentendendo-se com esse filósofo acerca da tese que preparava, vai então para Paris, onde é aluno de Bergson. Combate na Legião Estrangeira durante a Primeira Guerra Mundial e depois no Regimento Russo. Em 1920, regressa a Paris, torna-se cidadão francês e em breve começa a dar aulas no seminário sobre Hegel. Leciona em diversos períodos no Cairo e durante a Segunda Guerra Mundial fala em Nova Iorque. Morre em Paris aos 71 anos, deixando um legado imprescindível na história da filosofia. está quase a chegar ao fim a nossa emissão de hoje. Quero só deixar no ar a ideia de que Aranios, ou Aranos, é um mestre da autoedição musical, tem a sua própria editora, faz as suas próprias capas e packaging. E penso que pode ser também, além este álbum que estamos a terminar de ouvir, chamado Samadhi, está no YouTube, podem pesquisar e ouvi-lo sem estas interferências aurais do estúdio onde este programa é gravado, basicamente um anexo sem isolamento sonoro. Poderão, portanto, ouvir este álbum por completo no tubo, ou poderão também, caso o queiram obter em formato físico, aceder, penso eu, que o site se chama aranos.org, aranos com O, aranos.org, e comprar eventualmente este ou outros álbuns que Aranos disponibiliza. Espero que tenham gostado e até uma próxima emissão. corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas.